A Escola e o Meio, um programa dinamizado pelo Clube de Rádio do Agrupamento de Escolas de Oliveira do Hospital. E sejam bem-vindos a mais um programa da Escola e o Meio, uma produção do Clube de Rádio do Agrupamento de Escolas de Oliveira do Hospital. Boa noite, locutores! Boa noite! De Oliveira do Hospital para todo o mundo, em radioboanova.sapo.pt. Boa! Os discos pedidos desta semana são da responsabilidade dos nossos convidados e dos nossos ouvintes que partilharam as suas escolhas musicais e dedicatórias. Se quiser ouvir a sua música e dedicá-la a alguém, participe nesta nossa rúbrica semanal enviando a sua sugestão para o e-mail clube.radio@aeoh.pt. A Escola e o Meio. Sou o Tiago e quero ouvir a música dos Pink Floyd, Gunner's Dream. Goodbye, Max. Goodbye, Ma. After the service, when you're walking slowly to the car, and the silver in her hair shines in the cold November air, you hear the tolling bell and touch the silk in your lapel. As the teardrops rise to meet the comfort of the band, you take her frail hand and hold on to the dream. About your doubts and fears, and what's more, no one ever disappears. You never hear the standard issue kicking in your door. You can relax on both sides of the tracks, and maniacs don't blow holes in bandsmen by remote control, and everyone has recourse to the law, and no one kills the children anymore. No one kills the children anymore. Destroy! tonight. What's done is done. We cannot just write off his final scene. Take heed of the dream. A Escola e o Meio, um programa dinamizado pelo Clube de Rádio do Agrupamento de Escolas de Oliveira do Hospital. Recebemos hoje Verónica Fernandes, professora de desenho no nosso agrupamento, e dois alunos, a Joana e o Tiago, alunos do curso de artes. Boa noite, Verónica, Joana e Tiago, muito obrigada por estarem connosco. Verónica, começamos por ti. O que te levou a seguir o curso de artes? Olá, boa noite. Principalmente e sempre foi uma grande paixão. A arte para mim é quase uma essência, é a essência da vida, é mesmo isso que me levou, foi a paixão. E desde sempre, desde o ciclo mesmo, eu já sabia que queria seguir algo relacionado com a arte, mas pronto, sobretudo uma grande paixão foi. E sempre soubeste que querias ser professora ou gostavas de ter seguido uma outra profissão ligada à arte? Inicialmente, sim. Depois aconteceu muito naturalmente. Fui convidada para dar aulas, um ano em que precisava de uma professora de pintura cerâmica, e apaixonei-me pelos meninos, pela partilha acima de tudo. E depois, por vê-los crescer ao longo da... Então, nunca mais consegui largar o ensino. Foi mesmo fantástico. Foi uma paixão. Que conselhos é que tu darias a um jovem que gosta de desenhar, mas que tem dúvidas em seguir o curso de artes? Porque essas dúvidas existem, não é? Uhum. E muito, por causa cada das vez saídas mais, profissionais, cada vez não é? Mais, e hoje em dia as pessoas têm mesmo receio de, porque desconhecem o mundo que é a arte, porque a arte não é só a pintura, a escultura é uma variadíssima, é o cinema, é a ilustração, e eu estou sempre a tentar sensibilizar, principalmente os meus alunos, do secundário e do básico, para essas questões que eles desconhecem, porque a arte é mesmo abrir portas, não fechar, portanto, o conselho que eu dou é mesmo... desenhem muito, para aqueles que, porque é a base de sermos bons na arte, é mesmo o desenho, é a base de tudo. E como estamos a falar no desenho, não é? Na arte, desenho, desenhar muito, fazer muita investigação também, que é uma coisa que eu foco muito nas aulas, investigar, ver muito. Hoje em dia, já que estamos na era da tecnológica, não é? Há muita informação, há muita. No meu tempo, nós não tínhamos esta internet, não tínhamos. Então, ver arte é muito importante para eles, pronto, conseguirem. E qual é que é a importância do desenho no percurso escolar de um aluno do curso de artes? É a base de tudo, não é? É, completamente. Eles têm que saber desenhar para conseguir expressar tudo aquilo que vão querer exprimir, e tem que ser mesmo da alma, de dentro. É, mas há a questão da técnica, que também é importante, não é? É, e é isso que temos focado ao longo deste tempo, é a parte técnica, e é importantíssimo, porque sem a parte técnica, depois a parte da expressividade, também não, eles não conseguem chegar a essa parte expressiva sem... terem noções, por exemplo, a perspectiva, as medidas do corpo. Eles não vão conseguir nunca desenhar uma figura em movimento se não souberem as medidas do corpo como deve ser. para conseguir a proporcionalidade, depois, não é? A proporção, e temos trabalhado imenso nisso este ano. Eu costumo dizer aos meus alunos de artes que o artista também é filho do tempo em que vive. Concordas com isso, Verónica? Sim, o artista recebe sempre influências da sociedade em que está inserido, sempre, do tempo. Sempre, basta ir à história, não é? Somos de história também e completamente. O artista está aqui para ser até um crítico de tudo o que está e sensibilizar as pessoas para temas que são bastante importantes na atualidade, olha. E os nossos alunos estão sensíveis para essa influência que recebem? Os alunos do secundário de artes, sim, já se nota alguma preocupação em abordar alguns temas relacionados. Os mais pequeninos ainda estão na fase do olhar para além do olhar, aprender a olhar para além do que é visível, que é aquilo que eu estou sempre, eles ficam ali, professora, como é que vamos olhar para além do que é visível? Mas é lindíssimo vê-los crescer nesse sentido, olhar para além do que é visível. Pronto, mas sim, eu sinto que também há muita desinformação, às vezes é preciso sensibilizar, é sempre preciso sensibilizar para tentarmos, não é? Embora cada um seja, cada um tem as suas, não é? Ideologias. Este ano, se não estou em erro, já fizeste com esta turma do curso de artes duas exposições. Queres-nos falar um bocadinho delas? Sim. Portanto, a primeira exposição foi as poesias visuais, porque para mim, eu tento explicar-lhes isso também, a arte é uma poesia. Em que sentido é que tu dizes isso, Verónica? No sentido em que, para nós, pronto, um poeta, um escritor, poeta, escreve aquilo que está... Nós, é através da... do retrato, da imagem, transmitir a emoção, aquilo que nos vai, e depois transformar isso em poesia visual. Poesias visuais, daí nome muito bem escolhido, sim. Estudámos, foi o estudo do movimento, e tinha que estar, em cada trabalho tinha que estar isso bem visível, o movimento, neste caso eram retratos, sobreposições de luz, e o tema era mesmo por aí. Eles trabalharem o retrato de uma forma mais poética, mais pessoal. E eles foram pessoal. Receptivos? Ao início, como eu também só estive a partir de uma determinada altura, foi assim, mas depois começaram, e foi aí que eu acho que houve um boom. Eu senti. E fiquei muito orgulhosa deles. Depois fizemos agora a segunda, que é o Sob a Pele, também é... Eu digo-lhes sempre, comigo isto tem que estar tudo sempre relacionado com a poesia e com, pronto, aquela, nem sei como chamar, e que foi o estudo da figura humana, mesmo aprofundada, um bocadinho de ilustração científica misturado com a poesia da mancha, do claro escuro, pronto. E o Sob a Pele, porque é o que nos sai das entranhas, no fundo é isto que nós estamos ali a trabalhar, não é só desenhar. Eu digo sempre, para mim, eu adoro traços que sejam expressivos, e isso temos de trabalhar também, o traço expressivo, a linguagem do traço é como a nossa caligrafia, é aquilo que nos identifica, e na arte... Quando olhamos para algumas obras de alguns artistas já conceituados, nós conseguimos reconhecer através do traço, e não só, da mancha também, que esta obra é daquele artista, e eles têm que trabalhar isso, têm que começar a pensar em criar uma identidade no seu trabalho, e é isso que temos focado bastante, e é isso que eu quero que eles, e ao longo deste curto tempo tenho notado que eles estão a conseguir a libertação do traço, que é uma coisa muito, muito difícil, sim. Temos feito Eu sei que há um novo projeto aí na calha, não é? Queres-nos falar um bocadinho disso? Queres antecipar um bocadinho, Verónica? Sim, então eles agora vão fazer também uma exposição destes trabalhos todos, deste conjunto de trabalhos que foram realizando ao longo do ano, na Casa da Cultura, a partir do dia 11, e vão ser eles os curadores da exposição, eles é que vão fazer a montagem, vamos fazer a folha de sala com os trabalhos à venda. E pronto, eu quero que eles também trabalhem a curadoria, porque a curadoria é uma das profissões que se pode ter enquanto estudante de artes, uma das milhares, das centenas que existem. Pronto, sim, porque ao contrário do que se pensa, o curso de artes tem imensa saída profissional. Imensas, sim. Imensas. Sim. Para mim, a arte, e eu digo-lhe sempre isto, é a base de tudo, até de qualquer pessoa. É importante saber esta, sensibilizar, porque as pessoas não estão muito céticas em relação à arte. A arte, até mesmo, eu sinto que não é devidamente valorizada, até nas escolas, e é importante que isto seja, porque a arte é a base de uma sociedade, das bases de uma sociedade. Verónica, eu sei que tu gostas muito de viajar e que tens viajado até para locais um bocadinho longínquos, e eu acho que as viagens se relacionam muito também com esta paixão que nós temos pela arte, não é? E pela descoberta de novas culturas. Essas tuas viagens influenciam depois a forma também como dás as aulas e como vês toda a vida e até o fundamento da vida na arte, não é? É essencial para mim a viagem, até porque eu, quando viajo com o objetivo do desenho, neste caso. Exato. É mesmo o desenho, o urban sketch, e escolho sempre países mais do Médio Oriente, agora tem sido o Médio Oriente, para desenhar um bocadinho da arquitetura clássica, que é uma paixão, mas não é preciso viajar, é importantíssimo a cultura de um país, mas nós temos, no nosso país, eu há dois dias fui a Vila Cova à Coalheira, vou mesmo dizer o nome, nunca tinha ido lá, e é aquela ponte muito maravilhosa, assim, medieval, verdade, com dois arcos, lindíssima, estive a desenhá-la, porque não é preciso, não é uma desculpa, professora, nós não temos dinheiro para viajar. Vocês viajam através da arte, através da literatura, vocês viajam, temos de ir aqui ao lado, aqui há uns dias, a aula de sexta-feira foi na rua e fomos desenhar pessoas em movimento, que é isso que estamos a tentar trabalhar com mais, e fomos desenhar para o meio da cidade, estivemos num café a desenhar movimento do levantar da chave, e viajar é, sei lá, nós podemos viajar sentados, mas a viagem é muito importante, a viagem literal é isso. Há aqui também uma outra questão que eu te queria fazer, e que tem a ver exatamente com a arte hoje, não é? Existiu aqui uma grande ruptura aqui nas primeiras décadas do século XX e depois com o final da Segunda Guerra Mundial, e nós temos visto, e agora até na história dos tempos atuais, temos visto que a arte tem saído das galerias cada vez mais e dos museus. De que forma é que tu interpretas essa arte e como é que tu a vês? Eu acho extraordinária. Eu acho fabulosa, fabulosa. Sim. Eu acho, sei lá, por exemplo, as artes performativas, acho que é maravilhoso. Mesmo. Há um grande boom também da pintura mural. Exato. Mas boa, como bom. Temos por exemplo, há um artista que eu acho fabuloso, o Vils, que explode. Sim. Paredes e ficam retratos, fez um Saramago maravilhoso, quando foi, pronto. E tem uma série de... O Bordal II, que é fabuloso, reutiliza materiais também. O Vils tem uma série de trabalhos no Rio de Janeiro, e fantásticos, sim. Ele, extraordinário. Ele está, o Japão então é fã do Vils. Ele esteve lá a fazer há uns anos um trabalho fotográfico também. Ele é quase. Mas acho fabuloso essa. Porque nem toda a gente consegue ir a um museu, nem toda a gente consegue ir a uma galeria, nem sabem o que é. Mas é quase. É a importante arte, impor aquela sensibilidade. Isto é importante. A arte na rua também é uma democratização, exatamente, da arte. Não é? Exatamente, é isso mesmo. Sim. Muito bem. Passávamos agora então a ouvir os nossos alunos. E olá, boa noite, Tiago, boa noite. E Joana. Boa noite. Joana está no 12º ano, pensa seguir na área de artes no ensino superior? Sim, eu vou tentar que sim. E qual é que é o curso que quer seguir? Eu quero tentar seguir design de espaços. Design de espaços. Eu sempre gostei de decorar as coisas e tentar imaginar como seria se fosse eu a decorar, então sinto que me daria bem nesse curso. Muito bem. E o Tiago, tem alguma ideia do que gostaria de fazer depois? Sim. Do secundário? Seguir a reparação e conservação de monumentos históricos. Olha, há uma grande falta nessa área e vou-lhe dizer que as pessoas que se especializam nessa vertente têm trabalho e são muito bem remunerados, porque de facto existe uma escassez de quem faça restauro. Sobretudo restauro a igrejas ligada à arte sacra. Sim. E o que é que mais vos marcou aqui ao longo do vosso curso, sobretudo nas disciplinas ligadas exatamente às artes, está bem? Durante estes 3 anos nós fizemos algumas exposições e eu acho que isso nos marcou porque acho que nos fez acreditar que nós fazíamos bem os nossos desenhos e acho que me marcou isso. Sim, Tiago. Para mim o que mais marcou é o próprio ambiente onde eu desenho. Eu não, sinceramente, em casa não consigo desenhar como desenho numa sala de desenho, porque o ambiente é completamente diferente. Tenho lá os meus colegas, tenho lá a professora a ajudar-me e para isso é marcante todos os dias e é o que me ajuda a desenhar como eu desenho. Muito bem. Consideram que o desenho vos ajuda a expressar quem são? A professora Verónica falou muito aqui da expressividade, da emotividade, que está ligado a qualquer artista, e vocês também são uns artistas. Eu acho que, por exemplo, no meu caso, eu tento ser o mais perfeccionista possível a fazer as minhas coisas, e eu sinto que quando as pessoas vão ver algum dos meus trabalhos, elas também sentem isso, e eu acho que eu estou a expressar e elas conseguem entender. No meu caso, eu em todas as minhas obras gosto de deixar um bocado do meu cunho. Gosto que uma pessoa olhe para aquilo e saiba a ideia e as minhas ideologias que eu estou a passar. E para mim a arte é isso, é as pessoas expressarem-se. Por isso, sim, acho que expresso-me em todas as minhas obras. Já. Nos vossos desenhos ficam também o vosso cunho emotivo, Joana? Ficam? Ou é só a técnica? Fica com a ideia que a técnica era muito importante, do que a Joana disse. Mas também os sentimentos, a expressão, os estados de alma que nós conseguimos ver muito bem, sobretudo ali a partir daquela ruptura, não é, que se deu ali no início do século XX. Sim, eu acho que sim, porque nós tentamos mesmo fazer com que isso aconteça para as pessoas também sentirem o que nós estamos a desenhar. Muito bem. E o que é para vós, para terminarmos, numa só palavra, o que é a arte? Verónica. Respirar. Emoção. Harmonia. Para mim é magia. Verónica, porquê que dizes que a arte para ti é respirar? Olha, porque é mesmo, sabes, é tipo, teres um... imagina, estás muito bem disposto e há uma música, vou falar da parte que não é tão... e há uma música tão emotiva que te deixa completamente, é quase como acaba contigo, e o oposto é mais frequente, até há uma música, não é, que e isso para mim é vital, como, por exemplo, eu lembro-me quando vi o Guernica pela primeira vez no Rainha Sofia, claro. Eu não sou uma grande apreciadora de cubismo, sim. Adoro o Picasso enquanto desenhador, era fabuloso. Sim. O cubismo é para mim é daquelas, é muita técnica e também. Mas é fabuloso. Mas quando vi a Guernica do Picasso, eu comecei a chorar, tinha a idade deles. Fomos ao Arco, a Madrid, à Feira de Arte Contemporânea, e eu e uma colega ficámos as duas em lágrimas pela emoção que aquilo transmite. Portanto, é isso. Aí é mesmo o retrato de um acontecimento muito marcante, não é? História, exatamente, claro. Sim. Mas é esta coisa. É poderoso, é respirar. Sim. Quando estás mal, precisas de te identificar. Às vezes é importante também nós, sei lá, identificamos com uma música e pensamos, isto não é só connosco, alguém sentiu isto, esta emoção, eu não sei o que é que seria de mim, no meu caso, sem arte, qualquer expressão de arte, acho que é mesmo respirar. Joana, recordo-me... Emoção. Emoção. E porquê emoção, Joana? Como a professora disse, ela sentiu-se emocionada ao ouvir a obra, mas eu também escolhi essa palavra porque eu sinto que a arte também serve para isso mesmo, porque nós, quando estamos a observar uma coisa, nós sentimos coisas e faz com que sentimos isso. Muito bem, Tiago, querido, recorde-me... Harmonia. Escolhi harmonia porque a arte é harmonia, e a arte causa harmonia entre o autor e as pessoas que estão a ver ou a ouvir. Então acho que harmonia é a palavra que melhor descreve a arte em geral. Muito bem. Resta-me agradecer em nome do Clube da Rádio a vossa presença no nosso programa. Desejo as maiores felicidades à Joaninha, que eu já conheço há alguns anos. Ao Tiago. Que o futuro vos sorria. Verónica, muito obrigada por teres aceito o nosso convite. E até breve. Obrigada a nós pelo convite. Muito obrigada. Muito obrigada. De Oliveira do Hospital para todo o mundo. Em radioboanova.sapo.pt. Boa. A escola e o meio. Olá, eu sou a Joana e a música que eu escolhi foi The Night We Met, do Lord Huron. A escola e o meio. Take me back to the night. me back to the night we met. I don't know what I'm supposed to do, haunted by the ghost of you. Take me back to the night we met. Passamos agora às nossas rubricas habituais. Na sua intervenção do programa de hoje, Andreia recorda-nos a Guerra de Mirandum, ou Guerra Fantástica, que ocorreu em Portugal no ano de 1762. Olá, caros ouvintes. No ano em que se assinalam os 263 anos da destruição do Castelo de Miranda do Douro, 8 de maio de 1762, a Câmara Municipal de Miranda do Douro promove, nos dias 16 a 18 de maio, a recriação histórica da Guerra de Mirandum. Neste programa, vou contar-vos um pouco sobre a Guerra Fantástica. Na sequência da Guerra dos Sete Anos, de 1756 a 63, que isolou a Europa devido ao conflito que opôs a Inglaterra à França, a Espanha assinou com a França o Pacto de Família, tornando-se aliada da mesma e, de forma a privar a Inglaterra de bases navais no Atlântico, a Espanha decidiu invadir Portugal. Desta forma, iniciou-se a Guerra Fantástica, ou a Guerra de Mirandum, em maio de 1762, quando Portugal declarou guerra à Espanha e à França devido à violação de fronteiras. No início de maio de 1762, as tropas franco-espanholas, com um efetivo de 42 mil homens, sob o comando do general Nicolás de Carvajal e Lancaster, entraram em Trás-os-Montes, ocupando Miranda, Bragança, Chaves e Torre de Moncorvo, sendo derrotadas pelas guerrilhas, ou seja, por uma luta armada realizada em pequenos grupos de combatentes, compostos geralmente por pessoas não pertencentes a exércitos nacionais, sobretudo quando tentaram cruzar o Douro para ocupar a cidade do Porto e atravessar as montanhas de Montalegre, sendo forçadas a se retirarem. Os espanhóis abandonaram todas as praças anteriormente ocupadas, com exceção de Chaves, e o comandante espanhol foi substituído pelo conde de Aranda. Perante esta derrota, seguiu-se uma segunda invasão pelas beiras, conquistando Almeida e Castelo Branco, entre outras praças. Em resposta à ameaça, formou-se um exército anglo-português com cerca de 14 mil a 15 mil homens, sendo que um conde de Lippe foi nomeado comandante do exército português, reorganizando-o e criando um plano de campanha defensiva contra as tropas espanholas, concentrando as tropas portuguesas em Abrantes. O exército aliado e camponeses da Beira Baixa puseram em prática uma muito eficaz tática de terra queimada e foram levadas a cabo ações de guerrilha na retaguarda dos invasores, que viram sua linha de comunicações com a Espanha praticamente cortada. Enquanto os anglo-portugueses, protegidos e entrincheirados nas colunas a norte da Península de Lisboa, podiam ser abastecidos por mar, os franco-espanhóis viam suas fileiras serem dizimadas pela fome, deserção e guerrilhas. Assim, o exército invasor viu-se forçado a escolher entre ficar em frente a Abrantes e morrer de fome ou retirar. O conde de Lippe, apercebendo-se da situação desesperada do inimigo, completou-a com um movimento audacioso que decidiu a guerra. Enviou a força de soldados portugueses, comandada por George Townshend, deslocar-se no movimento de cerca em direção à retaguarda do diminuto e desmoralizado exército espanhol. Este retirou-se logo para mais perto da fronteira. Um segundo movimento de cerco, levado a cabo pela mesma força de Townshend, que pretendia aprisionar o exército espanhol em Castelo Branco, levou à retirada definitiva do exército franco-espanhol para a Espanha. Mais uma vez, um movimento militar e não uma batalha formal decidia a guerra. Os invasores foram assim derrotados e perseguidos até a Espanha, sofrendo perdas terríveis, cerca de 25 mil homens, provocadas quer pelas tropas regulares, quer pelos camponeses ou pela fome, deserção e doenças. O quartel-general franco-espanhol em Castelo Branco, cheio de feridos e doentes abandonados durante a fuga do exército espanhol, foi conquistado, bem como todas as praças anteriormente ocupadas pelos borbónicos, com as únicas exceções de Chaves e Almeida. Em novembro daquele ano, de 1762, foi assinado um acordo de cessar-fogo depois de pequenas batalhas travadas no Douro, Montalegre, Valência de Alcântara e Vila Velha de Rotão, e do fracasso de forças espanholas diante de Marvão e Oguela. Entretanto, em França foi assinada a Paz de Fontainebleau, que suspendeu as operações entre Portugal e Espanha e, pelo Tratado de 1763, as praças de Almeida e Chaves foram restituídas a Portugal, bem como a colónia de Sacramento ao sul do Brasil. O episódio ficou conhecido por Guerra Fantástica porque, apesar da humilhante derrota infligida aos invasores, os recontos mais importantes não foram as batalhas convencionais nas ações de guerrilha, mas ações de guerrilha conduzidas pelas milícias locais, tendo o resultado da guerra ficar decidido por uma série de sucessivas e brilhantes movimentações de tropas sob o comando do Conde de Lippe, um dos melhores soldados da sua era. A vitória de Lippe foi um exemplo clássico de vitória da estratégia sobre os números, assim como da vitória de guerrilha e movimentos militares sobre a guerra convencional. O plano e estratégia de Lippe seriam novamente postos em ação, de uma forma mais sistematizada, por Wellington durante a terceira invasão francesa em 1810-11. A escola e o meio. Especialista da moda, a Diana Diniz, vai agora falar-vos sobre um estilo sofisticado, de cores vibrantes e que reflete uma personalidade livre. O estilo burro chique. Olá, caros ouvintes, hoje vamos falar sobre um estilo livre, confortável e cheio de personalidade, que continua a encantar a moda, o boho chic. O boho chic é uma estética que mistura influências boémicas, hippies, étnicas, vintage e folk. Valoriza a liberdade, o conforto e a expressão pessoal, com um toque artesanal e natural. As peças-chave incluem tecidos leves e naturais, como algodão, linho e seda. Estampados florais ou étnicos, bordados, rendas e franjas, além de silhuetas soltas como vestidos longos, pantalonas e kimonos. Os acessórios são marcantes, como colares, pulseiras, chapéus, bolsas com franjas e calçado com botas ou sandálias com detalhes. A paleta vai dos tons terrosos aos coloridos vibrantes, com muitas sobreposições que criam visuais únicos. Atualmente, o boho chic ganhou um ar mais sofisticado e minimalista, com cortes mais limpos, tecidos nobres e toques urbanos, como ténis com vestidos fluidos. Além disso, há uma forte ligação com a sustentabilidade, privilegiando peças vintage e marcas conscientes. Até à próxima! De Oliveira do Hospital para todo o mundo, em radioboanova.sapo.pt. Boa! Passado domingo realizaram-se as eleições legislativas em Portugal e, por isso, no programa de hoje, o David vai fazer uma análise dos seus resultados. Olá, caros ouvintes da Rádio Boa Nova. As eleições legislativas de 2025, realizadas no dia 18 de maio, representaram uma mudança profunda no panorama político português. Com uma taxa de participação de 64,4%, uma das mais elevadas da última década, os eleitores expressaram claramente um desejo de transformação, refletido tanto na ascensão de novas forças políticas como na queda acentuada de partidos tradicionais. A coligação Aliança Democrática, AD, liderada por Luís Montenegro e composta pelo PSD e CDS-PP, saiu vitoriosa com 32,7% dos votos, garantindo 89 deputados, não alcançando assim a maioria absoluta, 116 lugares. O Partido Socialista, PS, liderado por Pedro Nuno Santos, sofreu uma das suas derrotas mais significativas. Com 23,38% dos votos e apenas 58 deputados eleitos, o PS perdeu 20 assentos face à legislatura anterior. Este revés levou à imediata demissão do seu líder, sinalizando um período de transição e reflexão interna no partido. Em paralelo, o Chega consolidou-se como uma das forças políticas mais relevantes do país. Com 22,56% dos votos e também 58 deputados, o partido André Ventura passou a ter o mesmo peso parlamentar que o PS, marcando um crescimento notável. Do lado da direita liberal, a Iniciativa Liberal, IL, manteve uma presença estável, com 9 deputados. Enquanto à esquerda, o Livre destacou-se como o único partido a crescer à esquerda, passando de 4 para 6 assentos parlamentares. O Bloco de Esquerda, outrora um dos principais representantes da esquerda progressista, viu-se reduzido a apenas um deputado, o pior resultado da sua história. Já a CDU manteve uma presença modesta, com 3 eleitos, e o PAN conservou um único deputado. Uma das surpresas da eleição foi a entrada do Partido Regionalista, Juntos pelo Povo, JPP, que conseguiu eleger um deputado pela Madeira, estreando-se assim na Assembleia da República. Este novo mapa político coloca a AD num cenário de governação em minoria. Luís Montenegro declarou que pretende governar com acordos pontuais no Parlamento, evitando coligações formais, nomeadamente com o Chega, com quem mantém distanciamento político. No entanto, sem maioria, a estabilidade governativa dependerá de negociações permanentes com os restantes partidos, sobretudo nas matérias estruturais. A direita, no seu conjunto, passou a ocupar mais de 2/3 do Parlamento, refletindo uma clara viragem ideológica do eleitorado português. Esta nova realidade impõe desafios acrescidos à esquerda, que se encontra fragmentada, com a necessidade urgente de reorganização estratégica e de reaproximação ao eleitorado. As eleições de 2025 podem assim ser vistas como um ponto de inflexão na política portuguesa, uma era de maior fragmentação, de maior protagonismo da direita e de incerteza quanto à capacidade de formar consensos duradouros num Parlamento mais dividido que nunca. Obrigado, caros ouvintes, e até para a semana. A Escola e o Meio. O linguista Jaime da Graça vai neste programa dar-nos a conhecer alguns pormenores linguísticos e geográficos do finlandês, uma língua falada por cerca de 5 milhões de pessoas. Boa noite, caros ouvintes da Rádio Boa Nova. O finlandês, ou suomi, é a língua oficial da Finlândia e uma das línguas nacionais da Suécia. Pertencente ao ramo fino-úgrico da família das línguas urálicas, o finlandês distingue-se nitidamente das línguas indo-europeias que predominam na Europa, sendo mais próximo do estoniano e, mais remotamente, do húngaro. Uma das suas principais características é a sua complexa estrutura gramatical, destacando-se pela sua extensa utilização de casos gramaticais, sendo de 15 ao todo, e pela formação de palavras compostas longas e precisas. Além disso, a harmonia vocálica e a ausência de artigos definidos ou indefinidos tornam o finlandês único no panorama linguístico europeu. Historicamente, o idioma desenvolveu-se a partir de diversos dialetos regionais, sendo os principais grupos o finlandês ocidental e o finlandês oriental. Para além disso, a tradução da Bíblia para finlandês, no século XVI, desempenhou um papel crucial na padronização da escrita desta língua, ajudando a consolidar uma base comum para todo o país. Hoje, estima-se que cerca de 5 milhões de pessoas falem finlandês como língua materna, principalmente na Finlândia, mas também em comunidades imigrantes na Suécia, nos Estados Unidos, no Canadá e na Austrália. E é isso, caros ouvintes. Até à próxima, ou como se diz em finlandês, Näkemin. De Oliveira do Hospital para todo o mundo, em radioboanova.sapo.pt. Boa! Olá, boa noite. Eu chamo-me Verónica e quero dedicar a música da Nina Simone, Feeling Good, aos meus alunos da Escola de Oliveira do Hospital e ao meu sobrinho. Birds flying high, you know how I feel. Sun in the sky, you know how I feel. Breeze drifting on by, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day. It's a new life for me, yeah. It's a new dawn, it's a new day. It's a new life for me. Ooh, ooh, ooh, ooh. And I'm feeling good. Fish in the sea, you know how I feel. River running free, you know how I feel. Blossom on the tree, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life for me. And I'm feeling good. Dragonfly out in the sun, you know what I mean, don't you know? Butterflies all having fun, you know what I mean? Sleep in peace when day is done, that's what I mean. And this old world is a new world and a bold world for me. When you shine, you know how I feel. Scent of the pine, you know how I feel. Oh, freedom is mine. dawn. It's a new day, it's a new life for me. A Escola e o Meio, um programa dinamizado pelo Clube de Rádio do Agrupamento de Escolas de Oliveira do Hospital. Temos connosco o Nicolai, o novo membro do Clube da Rádio da nossa escola, e neste seu primeiro programa vai dar-nos a conhecer um instrumento musical típico da Rússia, a balalaika. Olá, eu sou o Nicolai. Hoje vamos falar de um instrumento nacional russo, balalaika. A balalaika é um instrumento musical típico russo de três cordas, dedilhados. Existem vários tipos, por exemplo, balalaika prima tem 60 cm de comprimento e a balalaika baixa tem 1,60 m de comprimento. A balalaika tem um corpo triangular, mas nos séculos XVIII e XIX tinha forma oval, levemente curvado e feito de madeira. A balalaika é um dos instrumentos que são símbolos da música russa. A família da balalaika inclui cinco instrumentos, do mais agudo ao mais grave. A balalaika picosso, uma das balalaikas mais raras. Outras quatro chamam-se balalaika prima, balalaika, balalaika alto, balalaika baixo e balalaika contrabaixo. A balalaika prima tocada com os dedos e alta com dedo ou com palheta. Depende da música a ser tocada, é quando as balalaikas baixo e contrabaixo são sempre tocadas como uma palheta de couro. A Escola e o Meio, um programa dinamizado pelo Clube de Rádio do Agrupamento de Escolas de Oliveira do Hospital. No término deste 23º programa, vamos ouvir o poema Primavera de Miguel Torga na voz da Joana Fidalgo. Abre-te, primavera, tem um poema à espera do teu sorriso. Um poema inciso, entre a coragem e a covardia. Um poema de lírica alegria, referial, a temer ser tardia e ser antecipado. Dantes, nascias, quando eu te anunciava, cantava. E no meu canto acontecias, como o tempo depois te confirmava. Cada verso era a flor que prometias, no futuro sonhava. Agora a lei é outra, principias, e só então eu canto confiado. Miguel Torga. E é assim que o Clube da Rádio se despede de mais um programa A Escola e o Meio. Até para a semana. Agradecimentos especiais a Andréia Santos, David Loureiro, Jaime da Graça, Nicolai Giravel, Joana Fidalgo, Ana Mendonça, Rosa Simões. E aos nossos convidados, professora Verónica Fernandes, Joana e Tiago. Na revisão e introdução de textos, Basílio Torres. Na sonoplastia, Rosa Simões. Participação especial na edição do programa, Albino José. A todos os nossos ouvintes, continuem bem e continuem na companhia da Rádio Boa Nova. A Escola e o Meio. A Escola e o Meio, um programa dinamizado pelo Clube de Rádio do Agrupamento de Escolas de Oliveira do Hospital. Boa! Nova Rádio.